Estamos falando aqui com um velho conhecedor do espaço jovem, o André Luiz Harder, que vai responder a seguinte pergunta aqui pra gente. Qual é a importância do Chico Xavier para entendimento da reencarnação, André? Total. Sem o Chico, nós não teríamos o detalhamento de toda a doutrina espírita. Foi a obra do Chico Xavier que proporcionou a nós, espíritas hoje, material, subsídio para a gente ter exemplificação de tudo aquilo que o Kardec nos trouxe. Uhum. Tudo que o Kardec traz em síntese, o Chico detalha nas suas obras. Ah, sim. Deu um acabamento, então, para... Ele ampliou o entendimento, ele detalhou o conhecimento, ele nos trouxe uma série de meandros da reencarnação, uhum. do processo reencarnatório, que o Kardec, obviamente, pela extensão da sua obra, não tinha condição de detalhar naquele momento. Uhum. O Chico é essencial, fundamental para a doutrina espírita que a gente conhece hoje.